Saúde ou temas. Olá, ouvintes das rádios Universitária 99.9 FM e Paulo Freire. De acordo com dados divulgados pelo DataSUS, a incidência de doenças intestinais tem aumentado 15% ao ano no Brasil, e a mortalidade do câncer intestinal aumentou mais de 40% desde a década de 90. Entre algumas das causas desse aumento estão a má alimentação e outros hábitos que vamos discutir hoje no Saúde é o Tema sobre saúde intestinal. Eu sou Olivia Lima, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema sobre saúde intestinal, vamos conversar com a nutricionista Thaline Pereira. Thaline, seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. Bom, para começar, eu queria que você falasse um pouco sobre as principais doenças que acometem o intestino. Na verdade, são várias, né? Então, assim, a gente sabe que tem a doença de Crohn, que é a mais antiga, né? Mais conhecida, mais falada. Mas a gente vem vendo que nos últimos anos, né? Vem sendo muito falado sobre síndrome intestino irritável, principalmente sobre disbiose intestinal, né? Justamente por isso que você falou, né? A questão de aumento de câncer também, tá? Então, câncer relacionado também com o intestino. Então, aumento das doenças relacionadas com o intestino. Então, começou-se a falar mais e ter mais o interesse de realmente conhecer um pouco mais, né, sobre esse órgão, a importância dele e o porquê, né? O porquê que vem se aumentando tanto. E junto com isso também foi visto que vários tipos de alergias e intolerâncias alimentares também estão ligadas diretamente, né, com a inflamação intestinal. Então, assim, vai muito além do que a gente imagina. Sim. E quais são os sinais que indicam que a saúde intestinal de uma pessoa pode estar comprometida? São vários, né? Como eu falei aqui, tem várias doenças, né, intestinais, tá certo? Desde intolerâncias, né, alergias, desbiose intestinal. Então, assim, é muito particular cada sinal e sintoma, né? Primeiro que é muito particular de acordo com o indivíduo, tá? É muito particular também de acordo com o tipo de problema que esse indivíduo está apresentando relacionado à saúde intestinal. Então, a gente pode citar de acordo com cada tipo, né, mais conhecido de problemas intestinais e realmente começar a observar essas intercorrências. Vamos falar pelo menos, como iniciar, né, pela doença de Crohn, que é mais conhecida, é mais falada, que são, principalmente o paciente, ele começa a ter muito desarranjo intestinal a consumir gorduras e fibras, tá? Então, esse paciente que tem essa doença intestinal, ele realmente não consegue digerir bem, e todas as vezes que ele consome uma quantidadezinha significativa, não precisa nem ser em excesso, mas de gordura e de fibra, esse paciente, ele começa a ter desarranjos intestinais, né? Então, assim, quadros agudos de diarreia, levando até realmente a questão de desidratação. Esse paciente, ele realmente passa muito mal, tá certo? Então, principalmente esse quadro, assim, realmente de desarranjo intestinal, muito forte. Também várias dores abdominais, né? Também começa a apresentar quadros de vômitos, né? De náuseas muito fortes, enxaquecas. Então, esse paciente precisa se atentar e procurar realmente já médico, nutricionista, né? Para fazer os exames corretos e ter o diagnóstico, tá? Falando também agora sobre o quadro de intolerâncias, né? Então, assim, alergias e intolerâncias. A gente também tem a questão da doença celíaca, que também puxa para o lado intestinal, tá? Quando a gente fala de glúten, né? Até porque eu sou nutricionista, né? Especialista nessa parte de modulação intestinal. Eu falo muito aos pacientes, principalmente indivíduos normais, tá? Não é que a gente vai entrar numa bolha e dizer assim, eu nunca mais vou consumir trigo, não é isso. Mas a gente tem que ter um consumo consciente. O que é um consumo consciente? A dose do veneno, o veneno tá, que vai dizer a dose, né? Se ele vai ser realmente um remédio ou se vai ser o veneno. Então, assim, que as pessoas, elas não devem exagerar no consumo de glúten, tá? Porque tem muita gente apresentando problemas intestinais como disbiose, né? Principalmente por conta do consumo alimentar. Esse consumo alimentar que mudou desde a época, né, da Revolução Industrial, que teve um aumento muito grande de indústrias, né, alimentícias, fazendo produtos, com vários produtos químicos, que são bem inflamatórios para o nosso intestino, né, para as nossas células. E principalmente com o trigo de péssima qualidade, o trigo ele é ótimo. Mas o nosso trigo hoje, utilizado pelas indústrias alimentícias, é um trigo que ele é recolhido, ele é retirado, colhido antes, né, de germinar, tá? Tanto que temos o trigo germinado, que várias pessoas que são celíacas podem consumir, né? E que indivíduos também naturais a gente indica que não é tão fácil encontrar em algumas lojas de orgânicos, enfim, que o pessoal vai conseguir realmente encontrar. Mas o trigo que a indústria alimentícia ele usa é um trigo mais comum, que é um trigo, ele não é germinado. E é um trigo que ele vem com enzimas que o nosso corpo não consegue digerir tão bem, tá? E o que acontece? Quando eu consumo um alimento em excesso que meu corpo não digere tão bem, eu causo inflamação, porque eu não estou conseguindo fazer a digestão. E essa inflamação, ela vai levar a vários graus ao meu corpo, né? A danos ao meu corpo. E o que vai dizer muito isso é a quantidade e frequência que eu consumo esse alimento. Então, quando a gente fala de glúten, não é frescura, e não é que você vai entrar numa bolha que você nunca mais vai consumir, mas você tem que consumir com moderação, ter consciência na frequência e quantidade, para que você pelo menos consuma a quantidade que o teu corpo ele dê conta, porque o nosso corpo sim, ele é uma máquina, ele é inteligente, ele dá conta assim de eliminar toxinas, ele dá conta assim de se renovar tranquilamente, mas quando eu tenho um excesso muito grande, não, ele não dá conta, que é a mesma coisa como vem crescendo muita gente com fígado gorduroso, porque as pessoas vêm consumindo alimentos errados de forma constante, em grandes quantidades, né, sem fazer atividade física. Então, assim, chega um momento que o corpo ele não dá conta, né? Ele dá conta dentro do limite dele. Mas se eu abuso, se eu extrapolo esse limite, o meu corpo ele não dá mais conta. Então, a mesma coisa quando a gente fala a questão de glúten, tá? Então, assim, lógico que tem a questão, né, de outros problemas de saúde também que estão ligados a esse indivíduo já desenvolver ou já nascer com a doença celíaca, tá? Mas eu vejo que muitas pessoas vêm desenvolvendo intolerâncias, alergias, né? Por conta do consumo excessivo, tá? E eu quando falo, não é só de glúten, e também não é só de lactose ou só de caseína, mas são de vários aditivos químicos que vêm presentes nesses alimentos industrializados e que inflamam o intestino. E por isso que vem crescendo tanto esse aumento de câncer de intestino, né? A gente vai vendo que, inclusive, essa pauta tá ficando importante porque muitas pessoas famosas, teve até a questão de Preta Gil agora recentemente, que também trouxe a público, né, essa questão dela de estar passando pelo câncer de intestino, e que hoje vem se tornando um câncer muito comum, infelizmente, e que ele está ligado diretamente. Vários estudos, artigos científicos, eles comprovam que o câncer de intestino, ele está ligado diretamente, né, assim, não, a gente não pode nunca dizer quando é câncer, a gente não pode dizer 100%, mas sua grande parte está ligada com os hábitos alimentares. A forma que eu me alimento, como eu me alimento, com o que eu me alimento, vai dizer realmente se eu posso ser uma forte candidata a desenvolver um câncer de intestino, tá? Então, voltando para essa parte do glúten, né? Então, assim, não é só questão do glúten, tá? Porque hoje as pessoas vêm desenvolvendo muitos quadros de alergias, intolerâncias e sensibilidades. E isso não é comum, não é para ser comum. Mesma coisa que tireoide. Então, assim, quando a gente fala de intestino, a gente não pode falar só de doenças intestinais, mas de várias outras doenças que estão ligadas ao intestino. Tireoide é uma delas, tá? Então, por que tireoide está ligada a elas? Porque a glândula tireoidiana, ela tem uma forte relação com as células de imunidade, as imunoglobulinas, tá? E o meu intestino, ele é responsável por essas imunoglobulinas. Então, quando eu tô com o intestino inflamado, eu sou uma forte candidata, porque eu tenho o quê? Conversão de T3 em T4, tá? Então, para quem não sabe, o T3, ele se converte em T4, não é que são diferentes, porções diferentes, tá? Que são o quê? Os hormônios tireoidianos, tá? Então, o T3, ele é convertido em T4. Então, tem muita gente que tem essa questão de hipotireoidismo. Então, tem o quê? Uma deficiência na conversão de T3 em T4, tá? E muito isso tá ligado com o quê? Com a inflamação intestinal, tá certo? Então, assim, por isso que vem crescendo tanta gente hoje com problemas tireoidianos, né? Problemas de sensibilidades e alergias, justamente por quê? Porque o meu corpo ele não tá dando conta de digerir, tá? Ele tá vivendo inflamado com essa constante alimentação inflamatória. Constante alimentação de quê? De pessoas que se alimentam de fast food, né? Que a gente sabe que é um alimento totalmente transgênico, é um alimento riquíssimo em gorduras e gorduras ruins, em aditivos químicos, né? Que vai fazer com que aquele alimento dure, né, por vários tempos, por vários meses, vários dias, enfim, isso compromete muito o indivíduo. Alimentação como refrigerantes, biscoitos, salgadinhos, então sim, isso já começa na infância. Então, esse excesso de aditivos químicos, que na nutrição a gente chama de xenobióticos são substâncias inflamatórias, então ele causa inflamação intestinal. Por que inflamação intestinal? Porque o nosso intestino é o nosso órgão final da digestão do alimento, tá? Então, quando eu começo a alimentar, como eu começo a mastigar o alimento, eu tô começando a minha digestão na boca. tá? Então, eu tenho uma enzima chamada alfa-amilase salivar, que ajuda a quebrar o alimento, carboidrato, vai quebrar e vai passar por todo o fluxo, tá certo? Então, chega no estômago, né? O alimento vai sofrer a enzima ali, a ação das enzimas no suco gástrico, tá certo? Então, vai migrar realmente, né, para intestino, para fígado. Então, o nosso intestino é o nosso órgão final. É o órgão que ele vai absorver. Inclusive, eu falo muito aos pacientes isso, tipo assim, essa questão de cuidado com a alimentação, né? Cuidado com a forma que você come. E que é importante também essa questão de mastigação. Porque até a própria mastigação vai dizer se eu vou inflamar mais ou menos o meu intestino, tá? Porque o intestino, ele é um órgão que ele é responsável por absorver e não quebrar. Então, o alimento já tem que chegar pronto para poder ser absorvido ali. Então, até a forma como eu me alimento vai contribuir muito para que eu diminua ou não essa inflamação intestinal. Porque se eu não mastigo bem, o meu alimento que deveria ir quebrado já para ser absorvido para o meu intestino, ele não vai tão quebrado assim. E o intestino, ele vai ter que dar um jeito de quebrar aquele alimento que não é a responsabilidade dele. Então, isso já muda o quê? Já muda o pH intestinal. Já vai trazer enzimas que não eram para estar ali, para poder fazer aquela digestão. Isso gera uma inflamação. Então, assim, quando a gente fala de intestino, a gente pode falar aqui uma semana inteira, porque são muitas coisas que estão ligadas, entendeu? Tem uma coisa assim, não é algo só direto, dizer, ah, isso aqui e pronto, e acabou. Não é. São vários fatores. Por isso que quando o paciente ele chega no consultório, a gente tem que ver exames, tem que ver os hábitos, tem que ver sinais e sintomas. Então, assim, tem que ver, fazer um rastreamento realmente muito amplo, porque, assim, vários fatores envolvem, né? Mas voltando para essa parte de doença celíaca, de alergias, de intolerâncias, então vem crescendo realmente muito isso, essa questão de sensibilidade, né, de alergias, de intolerâncias, justamente isso, por conta do consumo alimentar, né, da população de hoje em dia, que mudou, como eu falei a você, desde a época da Revolução Industrial, porque aumentou-se muito, né? Então as pessoas deixaram de consumir mais alimentos saudáveis, né, os alimentos frescos da terra, e começaram a consumir o quê? Alimentos transgênicos, né? Alimentos com muitos aditivos químicos, né? Então, com aromatizantes, acidulantes, conservantes, estabilizantes, todos os antes que a gente fala, e em grande quantidade e com certa frequência. Então, isso vai realmente gerando uma inflamação intestinal, chega um momento que o corpo ele começa a apresentar deficiências, tá? Então, eu queria aproveitar para perguntar, então, quais seriam os hábitos alimentares que ajudariam a manter a saúde do intestino? Óbvio. Você falou aí de muita coisa que é problema, que deve ser evitado. Eu queria saber como é que a pessoa faz para poder manter a saúde intestinal. É a receita de bolo que todo mundo já sabe, né? Então, assim, alimentos saudáveis são o quê? Alimentos da terra. Então, frutas, verduras, legumes, a gente tem que ter uma alimentação pré-biótica. Por quê? Porque o nosso intestino, né, que vai de 7 até 7,5 metros, dividido em porções, tá? Todo indivíduo tem isso. Então, ele é habitado por inúmeras milhares, né, tipos de cepas probióticas, pré-bióticas, né? Então, assim, eu tenho, né, vários tipos ali de micro-organismos vivos que vão ser responsáveis por manter a minha saúde intestinal, tá? Então, que são diferentes espécies e cada uma tem uma responsabilidade de fazer algo no meu corpo, de dar conta de algo no meu corpo, tá? Mas que vivem em quê? Em equilíbrio. A grande parte, a gente chama que são dois subgrupos, né? Existem várias cepas ali no meu intestino, mas elas se dividem em dois subgrupos, né? Que são as bactérias gram-positivas e as gram-negativas, tá? Mas elas vivem em sinergia, vivem em equilíbrio. Quando estão em equilíbrio? Quando as populações estão em suas quantidades ideais. A partir do momento que eu gero uma inflamação intestinal, eu gero sempre a morte, a diminuição significativa das bactérias gram-positivas, ou seja, positivo é bom, a gente tem que é bom. E eu gero naturalmente um aumento das bactérias gram-negativas. Então, isso já gera o quê? Um desarranjo intestinal. Então, isso gera o quê? Um aumento, uma alteração de pH intestinal. A minha barreira, né? Então, o intestino ele tem uma barreira seletiva que evita que toxinas entrem. Então, nesse momento agora, a minha barreira seletiva ela fica danificada e eu não consigo mais controlar o que entra e o que sai. Então, começa o quê? Entrar toxinas, tá? Então, causa realmente um desarranjo, inflamação intestinal de alto potencial, tá? Então, assim, eu tenho que ter uma alimentação pré-biótica para manter a saúde dos meus probióticos, tá? Então, o que seria uma alimentação pré-biótica? Fibras, vitaminas, minerais importantíssimos, aminoácidos. Então, como é que eu consigo isso da forma mais saudável possível? Tá consumindo realmente verduras, legumes, né? O feijão, o arroz, né, proteínas magras, proteínas que são boas, tá certo? Então, frutas, então, assim, realmente tem uma alimentação saudável e equilibrada seria isso. Evitar ao máximo alimentos industrializados, açúcares também, né? Eu digo muito isso, que os indivíduos eles precisam aprender a sentir o sabor das coisas. Açúcar, ele é o número um inimigo do intestino. Ele inflama bastante o intestino, não só o intestino, mas também as nossas células. A gente sabe que o açúcar, ele é o alimento do câncer, né? Então, assim, todos os alimentos, eles já têm o próprio açúcar. Então, as pessoas precisam aprender a excluir o açúcar e sentir o açúcar dos alimentos, tá? Então, assim, ter cuidado, não exagero, né? Porque tem pessoas que têm hábito de grande consumo constante de álcool, de bebidas alcoólicas. Não é que você não possa consumir, mas fazer um consumo consciente, né? Sem estar sendo diariamente, nem em grandes quantidades. Então, assim, ter uma vida saudável, né? Fazer atividade física. Então, fazer atividade física é importantíssima, porque ajuda muito a eliminar toxinas do nosso organismo. Então, está ajudando o nosso intestino, o nosso fígado, a dar conta de eliminar toxinas, né? Porque fígado e intestino são os órgãos que mais sofrem com esse excesso de toxinas do nosso corpo, tá? Tomar bastante água. Então, assim, a água, ela é incrível, né? Tem uma dica que eu vou deixar para vocês, os ouvintes, todo mundo aí, que é o que eu passo para os meus pacientes. Tipo assim, todo mundo diz assim, Thaline, é uma coisa, né, acessível para todo mundo e que muda muito, principalmente quem sofre com constipação intestinal. Acordar, tomar 500, de 500 a 600, 600 ml de água em temperatura ambiente. Não saia de casa, porque você vai precisar ir ao banheiro. Mas, assim, é uma dica muito boa que ajuda muito a equilibrar o intestino, a saúde intestinal e eliminar toxinas do corpo, do organismo, tá? É uma dica acessível para todo mundo. É uma dica prática para todo mundo e funciona muito, tá? Até principalmente a gente que é mulher, a gente se preocupa muito com pele, né? Então, assim, o intestino inflamado, ele tem muita relação com a pele ruim, tá? Então, a acne, pele realmente com a questão um excesso muito grande de manchas, né? De oleosidade, uma pele que não tá tão legal, tem muita relação com o intestino, tá? Então, mulheres, vocês também se atentem a isso. Não adianta fazer um skincare, investir em produtos caros, se o seu intestino ele não tá legal. Que aí você não vai evoluir de fato, tá? Você vai ter uma certa dificuldade, você vai dizer, ah, eu gasto tanto com produzir skincare, eu uso produzindo importados e não evoluo tanto, realmente não vai evoluir. Tem uma ligação muito forte, tá? Pele com intestino, tá certo? Por quê? Porque a pele, né, aqui temos a camada de derme, epiderme, tá? Então tem uma forte ligação, né, celular. E essas células, a saúde dessas células vai estar ligada diretamente com a saúde intestinal. Então, se eu não estou com o intestino bom, se eu estou com excesso de bactérias gram-negativas que liberam toxinas no meu corpo, então, isso vai refletir também na minha pele. Então, não vou estar com a pele legal, vou estar com a pele oleosa, pele com mancha, com melasma, acne principalmente, tá? Então, tem uma forte ligação aí, tá? E aí, voltando, né, para a questão das doenças que você falou, a gente falou muito dessa questão, né, dos sinais e sintomas de alergias. Então, assim, e alergias também, demais alergias, né? Eu falei da questão celíaca, mas, assim, alergias e intolerâncias a outros alimentos, de acordo com a inflamação intestinal. Então, o indivíduo pode começar a apresentar bolinhas, né, nos braços, que é muito comum, tá? Então, manchas também no corpo. Então, às vezes, algumas manchas brancas, tá? Principalmente manchas que descamam. Muitas vezes, isso é por conta da SIBO, que é uma doença também, que é o supercrescimento bacteriano intestinal. Então, um aumento muito grande de bactérias intestinais gram-negativas, que são aquelas que eu falei a você que liberam toxinas, tá? Que em mulheres causam muito a questão da frequência da que a gente chama candidíase intestinal, mas na verdade que a mulher fica com coimento, né? Então fica com desconforto. Então eu tô falando mulher, mas acontece em homem também, tá? É importante, inclusive, que os homens saibam. Mas é mais comum e mais frequente em mulheres por conta da anatomia, tá? Porque o intestino, ele tá mais próximo ali ao canal, né, vaginal. Então essas bactérias, elas ficam mais, né, fluentes ali naquele caminho. Mas também acontece em homens também, tá? Que tem um supercrescimento bacteriano intestinal, ou que tá realmente com a questão de imunidade um pouco mais baixa, relacionado também com o intestino, também é muito comum. Então, nesse paciente que tem a SIBO, é muito comum ele apresentar, né, candidíase de repetição, tá? Então, a candidíase frequente, que ela vai tomar remédios, medicamentos, e não vai adiantar, porque ela não tá tratando o X, a raiz do problema, que é justamente fazer o equilíbrio das bactérias intestinais. Então, ela vai estar o tempo todo, ela vai tomar um remédio ali, e daqui a 15 dias, um mês, ele vai retornar. Por quê? Porque ela não controlou as bactérias intestinais. Então, ela vai continuar com aumento de bactérias gram-negativas, né? E a cândida, ela é um tipo de bactéria gram-negativa, tá? Que a gente convive com ela naturalmente, mas quando a gente tem o excesso dela, a gente começa a sofrer as intercorrências porque ela começa a liberar, né, toxinas, acidez, isso gera incômodo, tá certo? Então, assim, pra você ver que quando ela tá em quantidades normais, a gente convive com ela naturalmente. Quantidades aumentadas gera realmente esses desconfortos por conta do excesso de toxina que ela libera, tá? Então, o indivíduo começa a ter manchas brancas no corpo, como se fosse pano branco, que descama, tá? Mas depois que a gente trata, essas manchas, elas somem. A candidíase repetição, muitas vezes também, né, o paciente, ele acorda com a língua muito esbranquiçada, né, que estão com a questão de tá com muita, essa burra aqui, né, ao acordar, percebe que a língua tá muito branca também, tá? E uma necessidade muito grande, né, uma vontade, um desejo aumentado por açúcar. Então, esses indivíduos que têm SIBO, o supercrescimento bacteriano intestinal, ele tem uma necessidade muito grande de açúcar o tempo todo. Mas quem está pedindo justamente isso inconscientemente são as bactérias que precisam se alimentar ali de açúcar, tá? Então, fora isso também tem a questão de desbiose intestinal, né? A desbiose intestinal vai do grau 1 até o grau, né, mais elevado, tá certo? Que vai muito de acordo também com o desequilíbrio intestinal que aquele paciente tem. Ele pode ter um desequilíbrio um pouco mais leve ou pode ter um desequilíbrio mais grave. Para a questão de desbiose intestinal, né, o que é que a gente observa? A questão de imunidade do paciente, então, é um paciente que ele vem recorrente com a imunidade muito baixa, tá? Com várias alterações, né, em relação às fezes. Então, assim, é um paciente que eu sofro com muita constipação, porque muita gente acha que desbiose intestinal é só a questão de diarreias, de quadros diarreicos, e não é. Ela vai do 8 a 80, então o paciente ele pode sofrer realmente com uma constipação extrema, ou com quadros de diarreia também, então fica oscilando muito. É um paciente que ele tem gases em excesso, tá? Eu digo muito ao paciente que somos seres humanos. É normal termos gases, sim, mas em excesso de forma alguma, tá? Então, o indivíduo que ele fica constantemente com gases, eliminando gases, não é normal. E principalmente quando esses gases são muito fétidos, ou seja, tem um odor muito forte. Por quê? Porque é uma presença ali de excesso de bactérias gram-negativas. E principalmente é aquele indivíduo que quando vai no banheiro, ele deixa realmente assim o ambiente, né, com um odor muito forte. Então fica o banheiro, fica o local que aquele indivíduo foi, fica com um odor muito forte. Por quê? Porque as fezes dele estavam sobrecarregadas de bactérias gram-negativas, cheias de toxinas. Então quanto mais bactéria tem presente ali, seja realmente numa flatulência, seja realmente numa fezes, vai realmente ter um cheiro muito forte. Essas bactérias têm um odor muito forte, tá? Então, isso também é um sinal. É o sinal mais comum, inclusive. Principalmente um indivíduo que sofre muito com distensão abdominal. Então, um paciente que, no final do dia, já está com a barriga muito inchada, muito dolorida, com muita distensão abdominal, começa a sofrer também, né, intercorrências, né, em relação à digestão. Então, começa a sofrer com muita azia, refluxo, tá? Lógico que se ele comer uma comida muito picante, uma comida com muita gordura, é normal ele ter azia, mas assim, se ele percebe que tá comendo, não, tô comendo verdura, tô comendo salada, tô comendo certinho, e tô tendo essas azias, não é normal, tá? Então, ele também que sofre com muita enxaqueca constante, então dores de cabeça, enxaquecas, justamente junto com muito enjoo, tá? Então, a gente tem que realmente ver se esse paciente não tá com uma desbiose intestinal, ou seja, com desequilíbrio. Mas existe até exame comum, um exame muito frequente hoje, que a gente mede a desbiose, grau de desbiose pela urina, tá? Então, assim, é muito comum, muitos laboratórios já têm, né? Que é só fazer a coleta do indivíduo, né? Da urina do indivíduo. E ali vai quantificar a quantidade e os tipos de bactérias que tem. Aí consegue ter realmente a noção do grau de desbiose desse paciente e tratar. Isso até ajuda a gente, como quando vai fazer uma prescrição, né, de probiótico, escolher quais cepas que a gente vai colocar ali. Porque, assim, existem cepas que são indicadas para quem está com alergia, existem cepas que quem está com intolerância, quem está com sensibilidade à insulina por conta, né? Porque é justamente isso, como eu disse a você, existem várias doenças que estão ligadas ao intestino, que não necessariamente é doença intestinal, do tipo resistência insulínica, tá? Quando eu tenho uma desbiose não tratada e uma desbiose que já está aumentada, eu posso gerar uma resistência insulínica. Eu posso gerar um fígado gorduroso, porque essas bactérias, elas migram pelo meu corpo. E elas podem migrar para um outro órgão e danificar as células e o funcionamento daquele órgão. Do tipo, existe também um eixo cérebro-intestino, onde quando um indivíduo tem um intestino inflamado, uma desbiose intestinal, né, eu tenho uma forte ligação com quadros de depressão, de ansiedade, autismo, tá? Então, assim, a alimentação que vai melhorar o intestino também tem uma forte ligação com essas doenças. Então, assim, se eu tenho uma desbiose intestinal e eu negligencio, eu não trato, não ligo, e esse grau vai aumentando, Eu posso desenvolver uma resistência insulínica, eu posso desenvolver uma esteatose hepática não alcoólica, que é o conhecido, né, como o fígado gorduroso. Eu posso desenvolver, não desenvolver, mas assim, piorar quadros de depressão, de ansiedade, com toda certeza, tá? É, inclusive, tem a forte ligação também das bactérias intestinais, como eu falei a você, em questão ao autismo, né? Então, mas essa relação do autismo tem principalmente a ligação com o glúten também. Então, já tem estudos que mostraram que quando o indivíduo, né, tem autismo e que faz o consumo de glúten, ele tem realmente maior inflamação, então gera maior agitação, então piora o quadro desse paciente. Então, você vê que o intestino, que hoje ele é conhecido como o segundo cérebro do nosso corpo, ele está relacionado, tem as próprias doenças dele, mas ele está relacionado com tudo que acontece no meu corpo. Então, assim, ele comanda a parada. É, ele que tem a chavinha da porta ali. Então, se meu intestino não tá bem, outras coisas do meu corpo, outros órgãos também não vão bem. Então, eu realmente tenho que cuidar muito bem do meu intestino, tá? Porque ele vai fazer com que o intestino que tá inflamado, ele é uma porta aberta para doenças imunológicas, tá? Então, tem muitos indivíduos hoje desenvolvendo várias doenças, né? Imunológicos que estão relacionados também com o intestino. Por quê? Porque o intestino inflamado, ele diminui a produção das imunoglobulinas, ou seja, minha defesa do organismo. Então, se as minhas defesas estão diminuídas, eu posso desenvolver várias doenças. Inclusive, a síndrome do intestino irritável, que é outra doença, ela já é conhecida como uma doença realmente, né, autoimune, tá? Então, a síndrome do intestino irritável é uma doença que ela não tem mais cura, mas o paciente, ele vive em remissão, tá? Inclusive, eu tenho síndrome do intestino irritável, né? Eu vim conhecer depois que terminei a faculdade, que eu comecei a sentir alguns sintomas. E aí, os médicos só diziam que era gastrite e nada dessa gastrite melhorar. E aí, professor Murilo Pereira, que foi, inclusive, o especialista com quem eu estudei sempre, enfim, tem uma boa relação, e me ajudou, inclusive, nisso. E a gente conseguiu fechar o diagnóstico. Então, assim, a síndrome do intestino irritável, ela começa lá atrás, né, com a desbiose intestinal, que muitas vezes é negligenciada, porque o indivíduo não sabe, na minha época, porque eu realmente não sabia, não conhecia. Tanto que eu fui aluna da primeira especialização aqui em Pernambuco de modulação intestinal, então já faz alguns anos aí. E aí, que acontece que essa doença, né, quando chega já nesse nível de síndrome intestinal irritável, já é uma doença, né, autoimune, mas que o paciente, ele vive em remissão. Então, assim, hoje em dia tem muitas pessoas, sim, com a síndrome intestinal irritável, tá? E a gente tem que ter justamente esse cuidado, que são evitar alimentos ricos em lactose, em caseína, glúten, açúcares e os xenobióticos, que são os produtos industrializados, né? Que tem, né, como eu falei a você, os antes, estabilizantes, conservantes e por aí vai, tá? Então, assim, também temos a síndrome intestinal irritável, tá? Que influencia muito. Então, assim, a gente vê que o intestino, quando ele não tá legal, ele pode desenvolver vários problemas no nosso corpo, tá? Então, assim, é muito vasto, como eu falei a vocês. Se a gente ficar falando aqui de intestino, não para, porque realmente, assim, tudo tá ligado ao intestino. O quadro de insônia tá ligado ao intestino. Então, muitas vezes o meu intestino tá inflamado, eu não tenho a conversão de melatonina, não tenho a produção de melatonina. Que antes eu acreditava que era sistema nervoso central, mas não é. É a nível intestinal, a conversão de melatonina, tá? Então, se eu tenho pouca produção de melatonina, tenho pouca absorção, né, de triptofano, que é um aminoácido importante na produção de melatonina, né? Onde é que acontece a absorção do aminoácido? Nos enterócitos. Onde é que estão os enterócitos? No intestino. Então, se eu tô, né, com os meus enterócitos comprometidos, se eu não tô com a saúde intestinal legal, eu não vou absorver bem os aminoácidos. Triptofano é um tipo de aminoácido. E esse triptofano, ele é a matéria-prima para a produção de melatonina, serotonina. Então, se eu tenho pouca absorção, eu tenho pouca produção de melatonina. Consequentemente, isso influencia o quê? Um quadro de paciente que vai ter o quê? Uma questão de insônia, não vai dormir tão bem. Aí, se eu durmo pouco, o que é que acontece? Eu não tenho um sono reparador, também não tenho o quê? Ressíntese hormonal. Aí, se eu não tenho uma ressíntese hormonal boa, eficiente, o que é que eu posso desenvolver? Diabetes. Problemas, né, relacionados com tireoide, resistência insulínica e tantos outros problemas, né? Demência, Alzheimer, Parkinson. Então, assim, tudo tá ligado à restrição de sono. Então, você veja que, no final, tudo tá ligado ao intestino. E que o maior segredo da gente é o seguinte: fazer tudo para poder manter a saúde intestinal. Porque se eu tenho o intestino em equilíbrio, eu tenho o corpo em equilíbrio, né? Eu tenho saúde. Eu queria fazer uma pergunta, né, de um dos nossos ouvintes, Rivaldo Júnior, que perguntou sobre o calor, né? Como é que o calor, ele pode aumentar o risco de problemas intestinais, né? Qual é a relação da saúde intestinal com o calor? Se ele fala do calor com os alimentos, né, na preparação de alimentos, existem sim, né, algumas evidências científicas que mostram. Principalmente foi feito um estudo, já faz alguns anos, com o pessoal do Rio Grande do Sul, que eles consomem muito churrasco, né? E aí foi visto que realmente esses indivíduos que fazem churrasco, quando a gordura da carne bate no carvão e volta novamente para a proteína, então ela ativa, eu não vou estar nem falando nomes difíceis para que o pessoal entenda de uma forma mais fácil, mas ativa uma substância que está ligada ao câncer de intestino, tá? Então, assim, quando a gente fala de calor, justamente isso, assim, que não posso pegar um pão, por exemplo, tá certo? Que tem ali, tem um glúten, tem um amido, e tostar esse pão e consumir. Tem gente que gosta de torrada, né? E aí consome a torrada muito, né? O pão muito tostado de verdade. Por quê? Porque vou mudar a composição do alimento, eu gero uma desidratação no alimento, nessa desidratação eu gero uma conformação, uma mudança química naquele alimento, tá? E eu vou estar ativando substâncias cancerígenas. Eu não sei se ele falou essa questão de calor, tá? Seria do calor do alimento, realmente ficou um pouco vago para mim. Mas sim, que existem evidências científicas que alguns alimentos que tipo, ah, eu vou usar, não é que air fry faça mal, tá? Eu explico muito isso aos pacientes. Mas nem todo alimento, ele deve sofrer altas temperaturas. Porque muitos alimentos, quando ele é exposto a altas temperaturas, ele tem uma mudança. É igual azeite, acho que todo mundo sabe do azeite, né? Azeite é muito antigo. Ah, porque o azeite não deve sofrer aquecimento. Não é que ele não possa sofrer aquecimento. Ele não pode sofrer aquecimento em altas temperaturas, porque ele desnatura e ele muda a composição química dele. Então, a mesma coisa acontece com vários alimentos, principalmente os alimentos ricos em proteínas, que quando são expostos a altas temperaturas, eles mudam a sua composição e realmente se danificam o intestino. E realmente já é comprovado cientificamente, tá? Principalmente os alimentos ricos em proteínas, que quando tem uma mudança, né, devido à exposição ao calor desse alimento, ele realmente fica um alimento ativo e que pode gerar câncer, principalmente o câncer de intestino. Entendi. Eu imagino que tenha sido sobre isso, realmente. Eu queria voltar um pouquinho na questão sobre características que podem contribuir para o desenvolvimento de problemas intestinais, né? Você falou um pouco sobre a questão da candidíase intestinal, certo? Que costuma acontecer mais em mulheres, mas também acontece em homens. Como é que esse fator de idade, sexo, de cor, ele pode estar contribuindo para o desenvolvimento de problemas intestinais? Eu digo que a questão do intestino não é tanto a questão de idade, né? É mais a questão realmente de hábitos, tá certo? Então, são os hábitos que vão dizer realmente se o seu comprometimento intestinal ele vai ser de alto ou baixo grau, enfim. Então, ele está muito relacionado mais com os hábitos alimentares, né? Os hábitos de vida. Então, assim como eu falei a você, se é um indivíduo que ele dorme bem, se é um indivíduo que ele se hidrata bem, se ele tem uma alimentação limpa, quando a gente fala de alimentação limpa, são os alimentos, né, mais da terra, frutas, verduras, do que os industrializados de fato, tá? Se é um indivíduo que, lógico, a gente sabe que é um indivíduo que fuma, que bebe, que não dorme bem, que não faz atividade física, que se alimenta com porcarias, é um indivíduo um forte candidato a não só problemas intestinais, mas assim, a tudo de ruim que tiver, né, na vida para poder desenvolver. Então, assim, agora o que acontece? Existem alguns medicamentos, tá? E que muitas pessoas fazem uso, que são a porta aberta para problemas intestinais. Quais são eles, Thaline? Antibióticos. Então, eu sempre digo ao paciente, nunca faça uso de antibiótico sem estar tomando junto um probiótico. Pelo amor de Deus, não faça isso. Porque o antibiótico, ao mesmo tempo que ele acaba com, né, as bactérias ruins, ele também acaba com as boas. Então, ele leva embora a sua defesa, né? Então, o equilíbrio do seu intestino. Então, ele causa um desequilíbrio intestinal, ou seja, uma desbiose intestinal. Mas tem pessoas que têm que fazer uso de antibiótico, né? Principalmente, tem pessoas que têm que fazer um tratamento um pouco mais longo de antibiótico. Então, assim, é um paciente que fez os antibióticos, já corra para o probiótico, porque você com certeza já tem aí uma desbiose intestinal, tá? Indivíduos que fazem uso de corticoide, aí é muito comum. Então, pessoas que têm, né, doenças autoimunes, que fazem uso de corticoides, né? Sem pausas, né? Então, é muito comum. Então, esses indivíduos que fazem uso de corticoide são indivíduos que a gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que estar sempre de olho, fazendo modulação intestinal, seja através, né, de probióticos, seja através da alimentação, de cepas prebióticas, né? Porque tem pré-bióticos, tem os pós-bióticos também, né? Então, assim, tudo vai de acordo com a necessidade do paciente, né? Tem as fibras específicas, tá? Então, a gente tem que ver muito isso, né, o paciente. Mas, assim, esses pacientes que fazem uso de corticoides, que têm doenças autoimunes, são pacientes que eles precisam sempre estar fazendo, né, dosagem, então, os exames aí de desbiose intestinal para ver se está com desbiose intestinal, né, ver como é realmente está. Então, são indivíduos que a gente tem que estar de olho. E outra coisa que são pacientes que estão fazendo uso de anti-inflamatórios já há um tempinho. Então, pacientes que fizeram algum tipo de cirurgia, né, principalmente cirurgias plásticas, né, cirurgias corretivas, e que ficam um tempinho bom, tá, um prazo bom, tomando anti-inflamatórios. Então, essas três classes de medicamentos são classes que a gente tem muito cuidado, tá, com esses pacientes que fazem uso desses medicamentos. Então, paciente que faz uso de anti-inflamatório, corticoide e antibiótico, tá. Mas, no mais, assim, em relação à idade, tem a questão também da mulher, né, quando está desenvolvendo menopausa. Então, eu também trato essa parte de doença de saúde da mulher. E a gente vê que a mulher, quando ela está entrando na menopausa, também é um pouco mais de forte candidata. Mas é uma forte candidata porque é uma paciente que está sofrendo alterações hormonais. Então, é uma paciente que muitas vezes ela deixa de se alimentar tão bem, tá? É uma paciente que muitas vezes, nesse período da vida, ela começa a desenvolver algumas compulsões alimentares, tá? Justamente por essa alteração hormonal que mexe muito com a mulher. Então, assim, é mais por isso, pelas alterações alimentares. Mas se o indivíduo tem cuidado, tem alimentação saudável e hábitos saudáveis, ele realmente consegue ter um equilíbrio intestinal tranquilo. Hoje o Saúde é o Tema fala sobre saúde intestinal. Recebemos a nutricionista Thaline Pereira. Thaline, eu queria perguntar sobre essa questão de hábitos, né? Porque você explicou muito bem, né, sobre ter esses hábitos saudáveis, se alimentar bem, beber muita água, ter assim, uma rotina saudável. Mas muitas pessoas não conseguem fazer isso, né? Pela rotina cansativa, o trabalho, a faculdade, enfim. Como é que essas pessoas que acabam não tendo tanto tempo para prestar atenção nessas coisas podem fazer para melhorar a saúde do intestino? Sempre incluir uma fibra boa na sua rotina, né? Isso acho que é muito prático, acho que é muito tranquilo você colocar uma fibra em cima de uma fruta. Então, sempre colocar uma fibra boa. Então, as fibras, elas têm um papel fundamental no nosso organismo. Duas fibras que eu gosto bastante é psyllium. Então, quem puder consumir psyllium na sua vida, faça, porque ele é incrível para intestino, para colesterol, né? É muito maravilhoso, tá? Ou a própria aveia, tá? Então, a aveia é muito tranquila. Então, assim, hoje em dia as pessoas têm uma alimentação muito pobre em fibras. Justamente como você falou, as pessoas consomem um mínimo, ou às vezes nada, de fruta e de verduras, de legumes no seu dia a dia. E isso leva a uma carência muito grande de fibras, né? Como eu falei a vocês. A gente tem que ter alimentação pré-biótica, né? Então, eu tenho que alimentar as minhas bactérias intestinais. E essas minhas bactérias intestinais, elas precisam aqui de alimentação pré-biótica. Principalmente o quê? Das fibras, tá? Então, pelo menos incluir algum tipo de fibra. Lógico, se puder, colocar alguma fruta. No mínimo, 3 frutas por dia. Mas se não conseguir 3, pelo menos 2. Então, leva uma banana, uma maçã, uma goiaba, um kiwi. Enfim, algum alimento que seja prático para levar. Mas, assim, tenta incluir, pelo menos, no mínimo, 2 frutas no dia. Porque isso também já vai ajudar muito o paciente, né? Na saúde desse paciente. Água. Começar a aderir, né? Uma coisa que eu tenho, que eu indico para os meus pacientes, indico para todo mundo, é andar de garrafinha de água mesmo, sabe? Andar, ter sua garrafa. Adote uma garrafa. Porque é o seguinte, a gente tem que tomar realmente água, né? Sem estar com sede. Se for esperar a sede, né? A grande maioria das pessoas, a gente sabe que Recife é quente, que a gente vive num país tropical, mas a grande maioria de todo mundo, a gente trabalha em ambientes fechados e com ar-condicionado. Então, dificilmente a gente sente sede. Mas tem que ter o tomar intuitivo. O que é o tomar intuitivo? É não esperar a sede chegar, né? Então, assim, já tá ali com a garrafinha, vou tomar ali 3 goles, 4 goles. Então, assim, tá sempre se hidratando. O intestino, ele precisa muito de hidratação, tá? Então, fazer isso. Outra coisa, diminuir o máximo possível o consumo de açúcar. Deixa pra comer o açúcar quando for consumir. Ah, Thaline, eu gosto de um doce. Beleza, tudo bem. Tá tudo bem você gostar de um doce. Nos meus pacientes, eu coloco algum doce pós-almoço ou à tarde, porque isso diminui, inclusive, a compulsão. Imagina o paciente que tem compulsão por doce e eu restringir. Isso é péssimo. Então, eu tenho que dar a ele, mas na quantidade ideal do corpo dele. Então, assim, deixa pra quando você for consumir um açúcar, quando você for consumir um doce ou algo que já tem um açúcar, mas evitar ao máximo tá adicionando açúcar. Então, a dica que eu dou é trocar o suco pela fruta. Porque no suco, geralmente, as pessoas adoçam, né? Ninguém vai pegar uma fruta e vai colocar açúcar em cima e consumir, né? Então, isso já ajuda a diminuir, é uma estratégia que já ajuda a diminuir o consumo de açúcar, tá? Então, já fazer isso. E, lógico, trocar os industrializados, né? A gente sabe que muita gente deixa de consumir o feijão e arroz para estar consumindo uma pizza, né? Congelada, industrializada. Não faça isso, né? Então, assim, dê preferência a alimentos saudáveis, alimentos naturais, tá? Então, consumir mais o feijão com arroz ou as raízes. Então, assim, evitar o máximo estar consumindo alimento industrializado. Dá preferência sempre aos alimentos saudáveis, tá? Então, assim, não é que você vai ter que estar levando sempre o whey na bolsa, ou o iogurte caro, ou uma barrinha. Mas quando você for se alimentar realmente de alimentos saudáveis. Então, assim, se é de manhã, vai consumir uma banana da terra, uma batata doce, uma macaxeira, um inhame, sabe? Ovos, queijos, frango. Aí, se vai almoçar, come o feijão com arroz, ainda colocar alguma salada. Então, assim, não precisa fazer nada de fora do anormal, alguma coisa muito difícil. Mas é só saber o que escolher. Então, tem muito indivíduo que diz assim, ah, não consigo seguir dieta. Não é dieta, porque eu como fora. Eu também como fora todos os dias. Mas é o que você vai escolher. Então, assim, tenha escolhas conscientes. Ao invés de for escolher um alimento cheio de açúcar, um alimento industrializado, consome um alimento saudável, né? Consome ali um alimento da terra, de fato. Então, isso já ajuda bastante. Sim, com certeza. A gente falou rapidamente também sobre a questão do sono, né? Que a saúde intestinal pode acabar atrapalhando o sono, mas acontece o contrário também. Um sono de má qualidade, uma pessoa que dorme poucas horas por dia, tem insônia, isso impacta na saúde do intestino? Não só do intestino, mas do corpo por inteiro, né? Porque o processo de sono, a gente não dorme por acaso. O sono, ele é um processo fisiológico do nosso corpo. É igual ao nosso coração, né, que bombeia sangue. Então, é igual a nossa tireoide, que controla os hormônios. Então, o sono, ele é uma função fisiológica do nosso corpo. A gente não dorme por acaso. A gente dorme para ter a ressíntese hormonal, né? Então, a gente precisa entrar... Tem as etapas de sono, né, que a principal é o sono REM, que é o sono reparador, reconstrutor de ressíntese hormonal. É o momento em que o meu cérebro se desliga, tá? E ele se volta só para a ressíntese hormonal, tá? Ou seja, o que seria isso? É ressintetizar, é reequilibrar a testosterona do corpo, o GH do meu corpo, né? Então, assim, controlar todas frações de hormônios no meu corpo, né? A questão de insulina também. Como eu disse a você lá na frente, eu disse que o indivíduo que dorme pouco, ele desenvolve também resistência insulínica. Então, assim, e aí o que acontece? Se eu não tenho ressíntese hormonal de qualidade, eu vou ter inflamação no meu corpo. E se eu tenho inflamação, isso reflete também o quê? No intestino. Então, assim, é algo que é inversamente proporcional, entendeu? Se eu tiver intestino ruim, eu tenho pouca produção de triptofano, pouca produção de melatonina e, consequentemente, resistência ao sono. Mas também se eu tenho uma produção normal, mas eu não durmo porque eu trabalho muito ou porque eu estou me privando de alguma coisa, eu não vou ter ressíntese hormonal que vou gerar uma inflamação no meu corpo e isso também vai sobrecarregar o meu intestino, sim. Certo. Falando assim, né, um pouco mais específico sobre a questão do tratamento, né? Por exemplo, a doença de Crohn, ela tem um tratamento? Como é que funciona? Enfim, todas as doenças intestinais e desarranjos intestinais, elas têm tratamento. Inclusive, eu tenho paciente de todos os tipos, de todos os problemas que você imaginar. O que a gente tem que fazer com esse paciente é colocar ele em remissão, porque geralmente o paciente chega muito inflamado, né? Geralmente não, frequentemente, quase sempre ele chega inflamado. E aí, ele tá realmente inflamado, e quando ele tá inflamado, ele tá tendo crises, né? Então, que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Reequilibrar esse paciente, né? Então, colocar ele em remissão. Então, eu vou fazer o quê? O uso de probióticos corretos, como eu falei a vocês, existem inúmeras cepas, né? Inúmeras espécies de cepas. Então, eu vou ver o tipo de cepa mais adequada para aquele paciente. Se é um paciente que está com a doença de Crohn, se é um paciente que está com a síndrome do intestino irritável, se é um paciente que está com SIBO, que é um paciente que está só com desbiose intestinal, se é um paciente que está já oncológico, né? Se está com câncer de intestino. Então, eu tenho que ver, preparar, lógico, né? Não de início, tá? Então, assim, muita gente acha que chega um paciente com doença intestinal, já tem que passar probiótico. Não, muitas vezes não. Porque muitas vezes aquele paciente ele não está pronto para receber um probiótico. Então, primeiramente, aí você tem que diminuir a inflamação, estabilizar o paciente para só depois entrar com o probiótico, tá? Então, assim, é muito individualizado isso, saber a hora de que o paciente precisa. Por isso, você tem que ver exames, tem que ver sinais e sintomas para realmente ver qual o melhor protocolo de trabalhar com aquele paciente. Mas, assim, o principal protocolo é estabilizar o paciente. Então, assim, é passar alguns suplementos que são importantes para o paciente. Então, assim, existem vários suplementos para tratar esse paciente. Pode ser um ômega, pode ser um magnésio, pode ser complexo B, pode ser uma cúrcuma, pode ser uma coenzima Q10, tá? tá? Então pode ser glutamina, tá? Então glutamina é um suplemento que ele é voltado para a saúde intestinal, tá? Eu falo muito isso. Então tem muita gente que diz assim, ah, mas eu não gosto de glutamina, tá? Glutamina, para essa parte de hipertrofia, realmente não, mas glutamina ela é fundamental para a questão da reconstrução das microvilosidades intestinais. Então ela é muito importante, ela é reparadora. Tá? Então, assim, existem vários suplementos que a gente vai passar para esse paciente, né? Então, tem o NAC, que é a N-acetilcisteína também, né? Que ela estimula muito glutatiana. Glutatiana é a nossa molécula mais abundante, mais antioxidante do nosso corpo. Então, ela diminui muito a inflamação. Então, nesse primeiro momento, tem que diminuir a inflamação. Usar tudo que vai diminuir a inflamação no paciente. Diminuir a inflamação, aí eu uso probióticos, eu vou fazer um manipulado para ele, né? De cepas de probióticos, para poder suplementar, para poder reequilibrar as espécies de bactérias boas nele, né? Então, trazer esse equilíbrio, né? Sair esse quadro de desbiose, né? De disparidade, de desequilíbrio, manter a eubiose, que é o equilíbrio, tá? E aí, realmente, ver a alimentação adequada para ele, ajustar a quantidade, né? Se é um paciente que tem doença de Crohn, então é um paciente que ele não pode estar consumindo muita fibra, ele não pode estar consumindo muita gordura. Então, equilibrar essa quantidade de fibra e gordura da dieta dele. Se é um paciente que tem síndrome de intestino irritável, é um paciente que eu tenho que evitar ao máximo. Alimentos que causam inflamação dele, do tipo assim, glúten, lactose, né, cafeína, que causa muito. Então, assim, tem vários alimentos que eu tenho que realmente tirar. Então, assim, eu vou ter que ter um cuidado muito grande com esse paciente, de acordo com o nível de comprometimento que ele tá, e qual o problema que ele tem. Então, é muito individualizado. Mas, assim, sempre vou estar usando alguns desses suplementos que eu falei a você, e também tem outros, né, tantos, tem berberina, tem espirulina, clorela, enfim, tem várias, né, que são algas, que são fibras. Então, assim, tem vários suplementos e cada um tem uma hora, né, de ser utilizado ou de ser indicado ou não, porque é muito particular. Junto com isso, o probiótico, tá? E a alimentação, né, a alimentação pré-biótica. Sim. E eu queria saber se saíram novas pesquisas que possam ajudar as pessoas sobre a saúde do intestino, né? Como é que tá a questão sobre ver novos tipos de tratamentos, causas que as pessoas não desconheciam. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Sempre, né? O intestino ele vem sendo muito estudado, né? Como eu falei aí no início, hoje o intestino ele é considerado o segundo cérebro do corpo. E aí foi visto que várias doenças do nosso organismo estão relacionadas com o intestino. Então, por isso ele sempre é estudado, né? Porque sempre que surge uma doença ou um tratamento, também se estuda a relação, né, diretamente com o intestino. E sim, né, principalmente o mal da humanidade hoje é o estresse, né, ansiedade, estresse. Então foi visto que quadros agudos de estresse e ansiedade causam muita inflamação intestinal. E vice-versa, quando o indivíduo também tem um intestino inflamado, ele também é um forte candidato a ter quadros, né, mais expressivos de ansiedade e de depressão, tá? Então, assim, o intestino vem sendo muito estudado nessa parte, assim, de relacionado com o comprometimento, né, do sistema nervoso central, né. Então, principalmente com essas doenças que vêm acometendo muito os indivíduos, que é o mal, que é ansiedade, depressão, tá? Doenças autoimunes também. Então, assim, em relação a isso, não para, né? Os estudos realmente não param. E, como eu te falei, os tratamentos são muito individualizados, tá? Então, assim, vai muito de acordo com o grau de doença que o paciente apresenta e o tipo de doença que o paciente apresenta. Mas, em resumo, o que a gente sempre tem que fazer é trazer realmente o equilíbrio da microbiota intestinal. Trazer o equilíbrio dessas bactérias intestinais, né? Porque o intestino ele é formado por trilhões de bactérias intestinais. Então, a gente tem que realmente sempre ver qual o tipo, né, de doença, o tipo de desequilíbrio que esse paciente está apresentando e trazer o equilíbrio. Porque esse equilíbrio que vai contribuir muito para o sucesso do tratamento e para a remissão da doença. Entendi. Queria também saber sobre a questão de políticas públicas, né? Se tem políticas públicas focadas no combate, na prevenção de doenças intestinais. Essa parte de políticas públicas está sendo realmente um pouco mais falado agora, depois, como eu falei a você lá no início da entrevista, que o câncer de intestino vem crescendo muito, né? Então, assim, vem tendo políticas públicas fortalecidas para a questão do câncer, né, no total, e principalmente a conscientização, né, campanhas, né, acho que até vocês chegaram a ver campanhas focadas para o câncer de intestino. Então, assim, o foco maior está sendo realmente no câncer de intestino, tá? Então, assim, políticas públicas de conscientização, de alimentação, né? Então, a gente vem falando muito, quando tem essa parte da parte de política pública falando para câncer de intestino, então já vem focando muito, acho que vocês já chegaram a ver pedindo para que as pessoas evitem o consumo de embutidos, né, dos industrializados, principalmente os embutidos. Então, quando a gente fala de embutidos, são alimentos que fazem muito parte, infelizmente ainda, da mesa dos brasileiros, que é mortadela, né, salsicha, enfim, então tudo, carnes embutidas. Então, tudo que é embutido, ele não é tão legal, tá? Ele tem uma composição realmente bem cancerígena, principalmente essa parte intestinal. Então, essa conscientização vem tendo. E também agora tem, tá certo? A conscientização geral, né? Sobre doenças intestinais. Então, tem sim, tá? E principalmente agora no mês de maio, se eu não estiver enganada, que é o maio roxo, é isso mesmo? Que aí é falado tanto sobre doenças, né? Autoimunes, como também doenças intestinais, tá? E aí, porque tá interligado diretamente, né? Doenças intestinais, tá certo? Que é o maio roxo. E também doenças autoimunes, porque tem uma forte ligação. Então, assim, hoje está realmente se falando mais, né? Está tendo esse foco em falar mais sobre as doenças intestinais, que elas existem, quais são, para que as pessoas tenham maior consciência, conheçam mais realmente e consigam identificar. Então, assim, está se fortalecendo, né? Então, está sendo mais falado sobre o câncer de intestino. E agora, no Maio Roxo, tem realmente essa parte de falar um pouco mais, né? Ampliar um pouco mais sobre as doenças intestinais, sim. E eu queria saber, assim, se o paciente, ele tá ali com algum sintoma, que ele acha que o intestino não esteja funcionando direito, onde é que ele procura ajuda, o que que ele pode fazer? Ó, inicialmente, né, ele pode procurar um médico, né, um proctologista, também um nutricionista, principalmente, eu gosto muito da parte de nutrição, puxo muito pra parte de nutrição, porque ajuda o encaminhamento correto, né, porque assim, quando o paciente ele vem pra gente, vem apresentando quadros de diarreia, de constipação, né, de alergias, enfim, dos sinais e sintomas todos, a gente tá o direcionamento, tipo, se é um paciente que vai precisar ir pro médico para fazer uma colonoscopia, pra gente ver como é que tá a saúde no intestino, entendeu? Então, assim, a gente tem que realmente dar o encaminhamento correto. Então, o paciente ele pode procurar um proctologista, ou um clínico geral, um endocrinologista, um nutricionista, tá? Para realmente a gente conseguir direcionar. Agora, o que acontece? E é muito frequente. Tem muito profissional que não é da parte de intestino. Como é que eu posso dizer você assim? Tipo, não é especialista na parte de intestino. E acaba que atrasa muito o diagnóstico do paciente. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo, né? Então, assim, eu posso contar até minha história, né? Que atrasou muito o meu diagnóstico. Então, assim, às vezes o paciente, ele tá com sinal e sintoma, ele tá sofrendo, tá com problema intestinal, mas o próprio médico que ele procura não sabe dar o diagnóstico correto. E aí, isso perde tempo, perde qualidade de vida. Então, assim, o que é que eu indico o paciente? Ele procurar um especialista em intestino. Principalmente, eu falo muito assim, vai muito do preparo do profissional. Se é um profissional, por exemplo, que um nutricionista, que ele tem a especialização nessa parte de modulação intestinal, ele vai saber conduzir muito bem o paciente, até porque é o seguinte, a intestino e alimentação tá ligado diretamente. Então, eu acho que ele pode procurar inicialmente um nutricionista graduado, especializado nessa área aí, para que ele possa dar um encaminhamento correto para esse paciente, sabe? Então, assim, eu começaria por aí, porque, assim, na consulta já vai saber o que tirar do paciente, o que colocar para já ir melhorando, enquanto ele vai fazendo os exames para fechar diagnóstico. Então, eu indicaria começar por aí, porque a gente vai saber se o paciente precisa fazer uma colonoscopia, e aí falar com o médico correto, né? Até saber quais médicos indicar esse paciente, entendeu? É isso. Certo. A gente está caminhando para o encerramento do programa. No Saúde é o Tema de hoje, nós falamos sobre saúde intestinal. Tivemos a presença da nutricionista Thaline Pereira para falar sobre esse tema tão relevante. Thaline, eu agradeço muito a sua participação. Obrigada a vocês, meninas. O Saúde é o Tema encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e disponível nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Lívia Lima e Isabel Baé, sob orientação da professora Ana Veloso, nas redes sociais, Beatriz Santana. Coordenação de transmissão e streaming, Isabel Baé, com supervisão do técnico da Rádio Paulo Freire, Igor Grabal. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.